Pegada. Pegada. Salve, salve, juventude bonita e saudável de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, planeta Terra e por aí vai. Podcast de Pegada voltando em 2011, começando aí o primeiro programinha de 2011, edição número 51. Sim, eu sou o Luiz Conze e hoje vocês ouvem entrevistas com as bandas Ganga Bruta, Aldan e A Nuvem. As três bandas se apresentaram ao longo das duas primeiras semanas de janeiro no projeto Quartas de Pegada, que está ocupando ali a obra Bar Dançante aqui em Belo Horizonte. São bandas de estilos variados, vocês vão poder conferir aí ao longo das entrevistas. Após cada entrevista, uma música de cada banda vai rolar. Então, sem mais delongas, vamos aí quebrando o pau para já pegar o embalo, porque esse ano vai ser cheio de coisa. Então, já vamos aí, uma entrevista atrás da outra, uma música depois. E comentem aí o que vocês acharam. E enfim, é isso aí, vamos que vamos. Então, estou aqui com o Marcão, Marcos Avelar, baixista da banda Ganga Bruta, de Sete Lagoas. Os caras vieram aqui tocar em BH, aqui na primeira quarta de pegada de 2011. 2011 começando aí, pegando fogo. E eu quero Marcão. Cara, fala um pouquinho da história do Ganga Bruta aí, velho. Como é que surgiu a banda isso aí. Cara, a banda tem essa formação já tem uns 3 anos por aí. E desde o começo com esse viés de fazer música própria, de invernar nessa coisa de música autoral. Como quase toda banda no começo, a gente fazia aqueles coverzinhos pra, né? O que vocês tocavam de cover? Cara, a gente sempre tocou classicão do rock, assim. A gente pegava uma VMA Stones e Beatles e... Clichê. Continua falando o que eu ia falar. Eu quero saber de cover. Mas a gente nunca deixou de lado. Desde o primeiro ensaio, a gente veio com música própria, veio fazer música nossa. E aí nós já estamos aí no segundo CD. Já estamos começando a produzir um terceiro, no caso esse é o terceiro material próprio, que dessa vez vai ser um EPzinho. Já temos umas 5 músicas aí. Vamos continuar aí, porque tá legal, acho que tá rolando. Então, velho, assim, hoje em dia é muito fácil gravar disco, né, cara? As tecnologias estão muito mais ao alcance das bandas independentes, tá tudo barato, tem o software livre também. E eu queria saber, assim, cara, você falou que vai lançar 2 discos cheios e agora vão lançar um EP. A questão do EP, assim, cara, você acha que é o novo, cara, é a saída pra banda independente que tá começando? Porque às vezes não tem tanta música própria, já faz um show ali de 30 minutos, lança um EP. Você acha que é melhor lançar um EP ou realmente vocês lançaram o primeiro disco seu? Tem quantas músicas, cara? Cara, o primeiro disco nosso, se eu não me engano, tem 10 músicas. 10 músicas. Dá, o segundo tem 9. Dá uns 40 minutos, 35 minutos de som, que é bem mais que um EP. Você acha que o EP é uma saída boa pra quem tá começando ou você acha que de cara você vai ter que investir em composição, fazer uma... um disco que fecha aí umas 9, 10 músicas? Qual é a sua opinião aí? Isso, eu acho que igual esse lance de composição, você tem que fazer muito. Porque você vai fazer muita merda também, né? Aliás, se você sentar e escrever toda uma música, a maioria vai ser uma merda, né? Mas você pinça uma ou outra e trabalha ali. De repente, você consegue fazer um EPzinho, um EP assim com, sei lá, 5, 6 músicas, já é válido, bicho. Só pra você mostrar mesmo. Acho que o lance é mostrar, bicho. Se você consegue ter ali na sua mão 5 músicas bem gravadas, legal, de uma forma massa, uma qualidade mais já melhor, assim, vale a pena. E de repente, você trabalha, em vez de você trabalhar num CD em 1 ano, você lança 2 EPzinhos, você tá de boa, tá no mesmo tamanho. Mas é isso. Mas eu acho que cada banda vai ter seu processo, digamos assim, de composição, né? Tem banda que compõe mais, né? Tem banda que sei, faz 5 músicas e lança. E é melhor do que uma que não se acontece, enfim. Então acho que é isso, bicho. Mas o importante é fazer. Caramba, fala o quê? Let's do it! Então, cara, let's do it. Marcão, ser também coordenador de planejamento ali do coletivo Colcheia, Sete Lagoas, Fora do Eixo. É nóis. É, cara, 2011 aí, como é que vai ser em Sete Lagoas? O pau vai quebrar ou não vai? Beijo, já tá quebrando, né? Nesse exato instante que eu estou na obra, nesse exato instante já tem umas 15 pessoas em Sete Lagoas, Fora do Eixo Minas. E, ou seja, Sete Lagoas já começou bombando a primeira semana. Nós vamos receber, durante essa primeira semana de janeiro, que o podcast já vai depois, né? Mas nessa primeira semana de janeiro nós vamos receber 42 pessoas contabilizadas em lista, deve aparecer mais, não sei. 42 pessoas do Fora do Eixo Minas, o que dá um gás pro Colcheia, assim, enorme, beijo. Porque, assim, a gente receber essa galera. E outra, e tá todo mundo reunido em reuniões, e aí, e trocando ideias, e trocando... Hoje mesmo, pelo que eu fiquei sabendo, a gente já está terminando um projeto lá do Procultura pro Gramofone. Parece que aproveitou que já tinha uma galera lá, já parece que o pessoal do Colcheia já estava finalizando, aproveitando a ajuda já para arrematar o projeto para ficar redondinho. Então, assim, o que a gente quer é isso. Gramofone, a gente quer fazer ele, se possível, melhor do que o ano passado, que já foi super legal. É, foi massa. Eu estive lá transmitindo e foi bem doido, né, mano? É, eu queria que você agora chamasse uma música do Ganga Bruta pra gente ouvir na sequência, velho. Qual que vai ser a música do Ganga Bruta aí, velho? Então, já que você falou de sertão, nós vamos falar, então, vamos falar dos irmãos Piriás, que é uma letra que tem lá em Sete Lagoas, de dois irmãos cangaceiros que humilharam um batalhão de polícia da PM inteiro em Sete Lagoas, no final da década de 70 ali, e eles ficaram marcados até hoje, os mais velhos, pra assustar as crianças, falaram assim, sai da rua, menino, que os Piriás estão chegando. Então... chama Cangaceira Mineira. É isso aí, então. Ganga Bruta aí pra vocês agora. Vambora. Na entrada do sertão, um faroeste e a cangaceira. História de muito sangue e perseguição. Tocaia pra rato em ratoeira, nem Maria Bonita, nem Lampião, que contam de forma bem mineira o massacre dos dois irmãos. Fazendeiro, um tal de Goleiro, que partiu a determinação de punir os dois irmãos. Ele só queria o pagamento de um trabalho acertado, mas sem julgamento foram trancafiados. Atira a viria, o bumbo fechado começa a girar. Bom, então aqui, tô com a banda Aldan aqui, a galera acabou de mandar vir aqui na quarta de pegada, na obra segunda, quarta de pegada de janeiro. E galera, eu queria saber o que vocês acharam do show aí, foi massa, não foi? E vocês já emendaram assim, vocês gravaram um clipe aí, é o clipe inteiro, é parte do clipe, o que é isso? Ah, tá. Bom, o show foi massa demais, deu uma galera boa, a galera tava afim mesmo, entrou na onda do show e tal, e a gente gravou aí passagens do clipe, né, de Tchá Tchá Tchá, que tá rolando, que vai ser em animação, vai misturar a animação com a realidade, e uma passagem do clipe é na obra e tal, e é por isso que a gente fez um playback antes ali do show, pra filmar as imagens fechadas, e foi difícil, mas foi bom, no final deu tudo certo, o show foi demais, estamos na adrenalina até agora. Então, por que você escolheu aí a obra pra fazer um pedaço desse clipe aí, cara? A gente precisava de uma imagem do cotidiano, assim, da banda, né, tal, e a obra é o lugar que a gente mais tocou, que a gente mais toca frequentemente e provavelmente mais vai tocar, sempre voltar e tocar. E é isso, onde que a galera mais vem também, né, a galera conhece a gente e tal, então, lugar propício. Mas então, galera, falando do disco, né, do Você Já Roubou Hoje, vocês deram esse nome aí porque vocês passaram aí por uma fase cabulosa aí de realmente tiveram os instrumentos roubados, né. Conta aí como é que foi essa história aí, como é que foi a... Como é que foi o perrengue aí, velho? Fala isso aí. Verdade, no meio da gravação, até o Davi pode falar melhor, porque o que tomou o maior prejuízo foi ele, né? Fala, Davi. No meio da gravação do EP, que até então sem nome, a gente tinha pegado um contrabaixo emprestado, uma guitarra emprestada, assim, aqueles fodas pra gravar o disco. Paramos o carro 15 minutos e chegamos, o carro tava aberto, não tinha nada dentro do carro, foi uma coisa maravilhosa. E segundo o Luiz Conze, a gente também rouba a inocência das virgens inocentes. Aí esses 15 minutos eram pra participar de uma reunião do Pegada. É, então assim, tem responsabilidade do Pegada aí no meio também. 50%, cara. Nossa senhora. Não, que ele, não. Se não fosse esse o nome do disco, podia ser, né? Você já tomou no cu hoje? Não, era uma discotecagem do Edu, cara. Edu, discotecagem na casa, lá no Santo Antônio, cara. Tá na conta do Pegada. A gente chegou lá. Sim. Nossa, fiquei até com vergonha. Agora vou encerrar a entrevista. Valeu. Não, mentira. Então, galera, como é que tá a repercussão do Você Já Roubou Hoje? Vocês fizeram ali uma arte meio que simula um compacto, né, cara? Achei massa demais, assim. Como é que tá aí a repercussão? Estão vendendo muito? Como é que tá a aceitação do som também, dos shows? Onde é que vocês pretendem rodar aí esse ano também? Como é que tá aí? Rolou legal, assim. A gente tá separando 2010 mesmo pra dar aquela divulgada legal, assim. O ano passado a gente... 2011, pra divulgar massa. Ano passado a gente lançou o disco. O baixista tava com a gente, acabou saindo e tal. Aí agora entrou o Fernando, tá dando uma mudada no som, tá com mais pegada tal. E com o clipe, né? Também, assim, o clipe vai fazer muita parte dessa divulgação, né? A gente tá muito afim de circular e tal. Eu acho que o clipe e o que tá rolando também das músicas, assim, vocês viram ali as músicas do EP, foram as que foram mais cantadas ali e tal, né? Então tá tendo uma resposta massa, assim. Não, e isso dá até um susto, né, cara? Que, assim, como as músicas do EP estão sendo muito cantadas, tipo, a necessidade, talvez, um outro EP, essas coisas, é uma coisa cíclica muito curta, né, cara? A gente fica assustado com isso também. Como divulgar essas músicas novas só em shows, a galera aprender e tudo, é um... A diferença do que tá rolando, assim, de antes, você tinha que ligar pra todos os seus amigos e ficar insistindo durante uma hora pra vir no show. E de agora, assim, você dá 3 tweetadas lá, tal, no Facebook, e a galera comparece, assim, né? Claramente tá rolando uma mudança, assim, nesse sentido, né? Acho que é isso. O que vocês acham, então? Já que você falou nesse ponto aí, cara, essas novas tecnologias aí de divulgação, de redes sociais, a comunicação aí pras bandas tá na mão mesmo, qualquer um que quiser divulgar o show, fazer um bom trabalho online mesmo, assim. Como é que vocês atuam aí na internet pra divulgar o trabalho de vocês? Essa é uma parte grande, assim, da organização da banda na divisão das tarefas, assim. Uma, assim, são as redes sociais. Assim, um cara só fica responsável e fica ali, e todo mundo também alimenta aquilo, mas tem um cara só responsável pra isso. E é cobrado pra estar sempre atualizando, né? Assim, até... Isso é dica pra qualquer banda, assim, foi dica pra gente, de ter o lance atualizado, de ter os seus contatos lá e de estar sempre atualizando sempre, adicionando gente e, pelo menos, todo dia ter alguma coisa ali nova, tal, pra falar, tudo, mesmo que seja um retweet de um outro show, qualquer coisa é bom estar presente, assim. Mas então, essa aí, galera do Aldan aqui, primeira banda da segunda quarta de pegada, queria que vocês pedissem uma música de vocês aí agora pra rolar no final. Galera que ouviu a entrevista, agora vai ouvir uma música do Aldan. O cara não falou nada na entrevista inteira, velho. Chama a música aí, brother. Tchá-tchá-tchá, né, velho? A gente gravou o clipe hoje, então vai ela. Tchá-tchá-tchá, velho. Tchá-tchá-tchá do Aldan, então, pra quebrar o pau. Valeu. Eu não consigo mais me comover. Eu não consigo mais me comover. Eu não consigo mais me comover. Eu vou tentar achar um pouco de graça no que você pode me dizer. Eu vou tentar achar um pouco do choro na lágrima que vai descer. Ajoelhados ou de braços abertos, pedindo perdão ou não. Eu não consigo mais me comover. Eu não consigo mais. muita dor do lado direito do peito. Com muita dor do lado direito do peito. Eu não consigo mais na realidade ou na fábula. Bom, começando aqui, segunda quarta de pegada de janeiro, tô aqui agora com a banda A Nuvem, de Lagoa Santa. Eu queria saber primeiro, galera, como é que é, assim, vocês tocam muito em BH, é o segundo show de vocês na obra, né? Eu tava aqui no primeiro também, achei massa, hoje eu achei melhor ainda do primeiro. Fala um pouco aí, como é que é morar em Lagoa Santa, tocar em BH, e como é que é a cena lá em Lagoa Santa pra vocês também? Então, em Lagoa Santa ainda não existe cena. Existem artistas, muitos, e bons, mas ainda não tem uma cena tão sólida quanto BH, assim, não tá nem engatinhando perto do que tem aqui. É, e a gente não podia esperar isso acontecer lá para poder fazer o trabalho, né? Então a gente veio atrás, aqui mesmo, assim, parece que é longe, mas Lagoa Santa é logo ali, sacou? Então, a gente veio buscar aqui porque as oportunidades e as coisas estão acontecendo muito mais aqui, em lugares como a obra, assim, do que lá, do que em qualquer outro canto, né? E a banda é recente, tem 6 meses, né, uma coisa do tipo. E a obra tá sendo meio que assim, a porta de entrada da gente. A gente tá gostando pra caramba. Mas você fala como é que surgiu a banda, de onde vocês vieram aí, o que vocês já fizeram lá em Lagoa Santa, em, sei lá, BH também. Fala um pouco histórico aí, fala só de cada um, né? Então, fala o meu, eles falam. É, né? Isso, é um power trio aqui, baixo, bateria, guitarra, vocal, sendo que, né? O baixista e o guitarrista dividem o vocal nas músicas. Então fala um pouco aí da história de cada um. Pois é, a gente já tinha projetos separados, primeiro. Eu tinha uma banda há muito tempo atrás. Peraí, você quem? Raul? Eu. É, você, Raul. Eu, Raul Marinano. Cada um fala o nome aí. Guitarrista da Nuvem. Toquei em várias bandas em Lagoa Santa com amigos lá, que dividia músicas covers e músicas autorais. Isso na nossa adolescência, assim. E depois eu passei a tocar com o Thiago numa banda que chamava Nonada, que também acabou. E o Juan também já tocava desde esse tempo também com outra galera. E a gente sempre se conheceu, mas como músicos, assim, separados. A gente veio a se unir com a Nuvem agora, entendeu? Meu histórico é esse. Eu toco guitarra desde os 13 anos de idade, uns 10 anos, assim. Bom, eu sou o Juan Fernandes, toco baixo, tento tocar, né? É, eu sou o mais farofa, assim, né? Da galera, porque eu já toquei em banda de tudo quanto é tipo, tudo quanto é estilo, já toquei sanfona, já toquei teclado, toquei violão, um bocado de coisa. O grande lance é que eu e Raul, a gente já se conhece desde novinho, assim, saca? Lógico que um paralelo, assim, a gente começou a ir na casa dele fazer parceria, assim, de música, trocar música pra fazer parceria e tal. E aí o Raul começou a tocar teatro, conheci ele, assim, paralelamente também. E aí a gente um dia decidiu juntar, não era nem com o intuito muito, assim, de começar a fazer show e ir pela estrada, assim. O lance era, tipo, gravar coisas nossas, música autoral, pra gente mostrar, assim, pra posteridade, né? Acabou que foi massa os shows que a gente fez, a gente empolgou e tamo aí. É isso aí. Eu sou o Thiago de Alencar. Sou de Fortaleza, tô morando em Lagoa Santa faz uns 5, 6 anos. É, tocava na cena de Fortaleza, assim, comecei a tocar junto com a banda, assim, o Cidadão Instigado, né, da mesma época, assim, mais ou menos, né, e é de Fortaleza também, mas aí vim pra Lagoa Santa, fiquei meio deslocado, né, e encontrei o nosso camarada aqui, o Raul, e aí a gente começou a fazer um som junto, né, mas não tava ainda o que a gente queria, né, e aí com essa formação, assim, tá todo mundo por inteiro, né, assim, tocando o que quer, tocando com vontade e tal, o som que tá afim de fazer, um som autoral. E eu acho que é isso que tá fazendo a banda fluir, assim, né? É isso. Então, vocês falaram que vocês têm um histórico de bandas cover, né, e tal. Queria que vocês falassem que, assim, a gente tá na luta aqui em Belo Horizonte, realmente, em nome do projeto autoral e tal. O que vocês acham, assim, que... Tinha uma banda, por que que você acha que uma banda deve investir no som autoral e não no som cover? Qual que é a vantagem do som autoral? Eu acho que uma banda deve se empenhar pelos trabalhos autorais, porque essa é a única maneira de que o trabalho vingue na música mesmo. Eu acho que não existe mais indústria fonográfica, não existe mais maneira de ser descoberto por gravadora, de fazer nada. Então, assim, como hoje é cada um por si, cara, que seja fazendo o que é seu, assim, né? Nada de gozar com o pau dos outros e tal. E pro ego dos mais vaidosos, assim, acho que é uma ótima maneira de você massagear o ego, saca? A galera reconhece aquilo que você fez, então, pô, ou não reconhece, nem interessa. Você tá ali lançando uma coisa que é sua. É um filho seu que você tá parindo ali e você não sabe como é que ele vai crescer, ou se vai crescer e tal, mas é isso aí. Acho que o lance é esse. É como eu falei anteriormente, quando você faz um som, você tá afim de fazer, as coisas fluem, entendeu? É diferente de você pegar um molde já pronto, né, já feito e tal. É outro tesão, né, cara? Assim, você produzir um negócio, você fazer uma música e criar e ver ela na cena é outra história. E é isso que tá dando gosto na gente, né, de continuar aí, tirando um som. Passei, foi a galera do A Nuvem. Ser assim como eu, forte, bonito e legal. Tem que ter sangue e barriga, tem que encarar qualquer briga, tem que arrasar no salão feito Sidney Magal. Se fazer de bacana, beber todo dia sem nunca passar mal. Passa mal. E é preciso tomar cuidado pra não virar pobre coitado. Não, não. E é preciso tomar cuidado pra não virar pobre coitado. Então é isso aí, encerrando aqui o podcast de pegada número 51, primeiro de 2011. Vocês ouviram entrevistas com as bandas Ganga Bruta de Sete Lagoas, Aldan de BH mesmo e também A Nuvem de Lagoa Santa. De BG, vocês ficaram aí com Cães do Cerrado, com a música Mendigo Bem-Aventurado. Inclusive o Cães do Cerrado lança, né, próxima quarta-feira que vem, aí dia... Que dia que vai dar? Deixa eu olhar aqui um momentinho. Dia 26 de janeiro, Cães do Cerrado lançando seu EP Feio, Sujo, Barulhento, Sujo, Feio, Barulhento, Barulhento, Sujo e Feio, e por aí vai. Construa o nome do Cães do Cerrado com essas três palavras, o nome do disco, e seja feliz lá, comemorando com eles e participando desse lançamento lá na obra, a partir de 10 horas da noite, por módicos R$10, vocês participam dessa festança tão importante para os camaradas dos Cães do Cerrado. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, quem gostou comente, quem não gostou xingue, compartilhe e vamos que vamos aí, o ano tá só começando, tem muita coisa pela frente, vamos lá que é nóis, um abraço pra todo mundo aí, vamos que vamos. Pegada. Pegada.